DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo o mundo. Bora tocar agora sim, ó. Oi, tá começando o Matapim. O problema é que essa menina é um problema demais. Já diluiu. Parceiro Doutor Gini ali na frente com a gente. Essa menina é um problema. Parceiro Daniel. O Daniel ali com a gente também, marcando presença. Meu patrão Daniel tá na. Só que tem alma de pepa voada. E o caqueado vai rolando. As amigas e mês pra mãe e pai. Parceiro de um pingo. A galera do Parada Prime de Barcarena. Hoje já tá aqui com a gente. Hoje é minha. Hoje a gata vai perder a linha. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar o probleminha. Parceiro Jean, o Bliqueiro. Toda a galera ali da família Black, meu irmão. Amiguinha. Vai levar lá em frente ao paredão. É minha chapa. Hoje é um dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar, já vai começar. Violino tocando, a noiva do lado fora. Parceiro Luciano, tem também o Maurício Binho. Só chegou. Parceiro Ivaldo, parceiro louco. Também Curió. Os perversinhos da VN tá na área, hein? Tô de boa. Tem alguém contra essa união? Isso quem sabe vai soltando a voz, Matapim! Falha! Parceiro Cota ali com a gente da equipe Tomboy! Alô, Cota! Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. E o quê? Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. A vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. Nego tá bem cedo. E a galera vestindo de manchinho hoje no Matapi. O Matapi já sabe tudo e Jefferson. Mais uma vez, meu irmão. A vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. Eu te amo, muita gente sabe. E essa aqui, ó. Já dei prova em forma de. Parceiro Doutor Gino ali com a gente. Quem pra cima, garoto. Pra mim não vê maldade. Maldade. Só na hora do rock duro. E daí, se você é gostosa? Se você sobe e desce na festa? Se você tá. Bora começar! Quem já passou em Duda? Sabe por quê? São vocês! Não te largo. Você faz gostoso, ainda põe leite condensado. Pra também as meninas ali de Belém do Pará com a gente, curtindo nosso rock no Matapi. É que eu misturo romance com safadeza. E o caqueado. Sabe por quê? Eu não te largo. Parceiro Jean do Black. Ainda põe leite condensado. Paulo PSC, o Miclay também tá na área. Cê não me deixa. Tá toda a galera da família Black, só na mania. Romance com safadeza. Vai me beijar, pede eu passo. A gente balançando o quarto. E o caqueado vai. Panema tá aqui com a gente, só no mano, hein? Anitta! Vai, safadão! Vai, safadão! Bora, babico, pra cima, garoto! Tá só na boa! Hoje, curtindo, já passou em Duda no Caribe! E que eu te amo, muita gente sabe. Eu já dei prova em forma de buquê. Parceiro Paco do Rogo, tá na área, bora, Pato Rogo! No programa da onda. E daí, se você a Francisca, a Eduarda, a Silva. Tequila não me interessa. E todas as meninas lá na Cidade Nova de Belém do Pará. Faz... Tá curtindo o nosso rock aqui junto com o Duda e o Jefferson Bergão. Sabe por quê? Você não me deixa. Jamile, Jamile. Eu misturo romance. Jamile lá da Bahia, meu irmão. Boa de greve. Sabe por quê? Eu não te largo. Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. Sabe por quê? você não me deixa. Olha, Francisca, tu já sabe que é nós. O rock é doido, tá começando. Vai me beijar, pede eu faço. Bora tocar mais uma pra galera. Pra avisar, você foi. E essa aqui? Na minha vida. Olha, Vigite, no dia 5, dia 5 de outubro, numa sexta-feira, vai ter tudo a Jefferson e Daniel da Acordeon no veleiro, Vila dos Cabanos, dia 5 de outubro, na sexta-feira, Vila dos Cabanos, veleiro. E ele vai estar cantando essa aqui ao vivo por lá, ó. Bora, meu parceiro Curió, pra cima! Você pega a tudo, eu falei a Lite. Da família Tomboy, família sem limites, as atitudes. Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair, parceiro Curió ali com a gente, alô Curió. Você foi despejada do meu coração. Olha que tá ficando bonito o Matapi. Já da Estela vai chegar que tá começando o Matapi. Você foi. Gilan, social da equipe moral. Agora vai ser sábado, dia 22. A Arena do Família vai ter tuba. Godzilla vai estar por lá. Festa que seria hoje foi adiada pra lá. Agora pode chegar aqui pra frente do nosso comando. Nada externa, tá começando. Daqui a pouquinho tem concurso de funk pras meninas. Tá começando. Bora tocar mais um forrozinho pra galera aqui assim, ó. Bobby! Essa aqui é bacana, bora! Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando passo amor. Eu te passo de laranjinha e choco você. E se a garota viu o caqueado vai? Cadê meu fã clube? Cadê meu fã clube? É minha Tamires! Direto de Bahia, meu irmão, voltando pra cá com o seu amigão Patinho. Não dá pra ir com a gente, só na boa, hein? O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Tá ficando complicado demais. Tá bem novo isso, né? Vai esconder. Vem, te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido, ele está procurando dietas flagras. Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te gosto de laranjinha e choco você todinha e você gosta. A Sem Limite já vai ter tuba ali com a gente. Família Sem Limite já vai ter tuba. Eu faço amor. Eu te gosto de laranjinha e choco você todinha e você gostou. Olha que tá ali com a gente, o Davi do Caripi. Laranjinha? O Davi do Caripi ali com a gente, alô Davi. DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação. Sempre em nome de Lava Jato Alto Brilho, na Praça de Vila dos Cabanos. Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro. Lava Jato e Oficina VIP Auto Center. No Pioneiro, PA 481, McLanche, na Praça de Vila do Conde, AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro. Bora começar, vai, e bora começar, e joga o bracinho, ei, tchá, tchá, tchá, tchá. Tá começando o Matapi. Só começando, vai! E aí? Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Me custa tanto. O meu parceiro Pingo ali com a gente, o Jojo. Sente, Bacarina. Sente. Tá começando o Matapi. Ainda me amas. Galera do Parada Prime. Se tu ainda me amas. Te peço, só parceiro Elber, também tá na manhã. Tá toda a galera sendo junto e misturado por ali, ó. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Bora tocar mais uma. Bora que tá começando o Matapi. Fazendo McLean ali com a gente, toda a família Black. Eu faço tudo pra ser o Paulo. A qualquer distância eu... SC, meu irmão. Porque você vai ser minha mulher. O Jean da família Black, toda a galera, velho. Gente, tudo mudou. Tua mãe confiou. DJ Jefferson. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu estou sem. Me apresentar a tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra ti. Pastor Paulo, Maria. Eu vou me... Cara do Hi-Fi lá no conjunto. Meu irmão tá aqui com a gente, tá na boa. Esse moço tá curtindo rock. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. E essa aqui, bora dar com atitude da Vila Maranhão ali com a gente. Eu nunca te fiz mal, meu amor era real, yeah. Com o sentimento... Para meu parceiro Daniel, pra cima, garoto! Passou na boa! Fiz especial, me arrependo por... Imagina o Liga, Marluce e toda a galera, a família, atitude. Esquecer, agora eu vou sair com a galera, pra dançar e curtir uma festa. Fechado, me leva pra curtir do teu lado. Equipe Atitudes da Vila Maranhão, as atitudes da Vila Maranhão é só. Daqui a pouquinho eu quero só duas mulheres aqui no palco pra dançar funk, meu irmão. Atitudes da Vila. Daqui a pouquinho. As atitudes da Vila Maranhão, na festa eu vou te encontrar. Sei que você vai estar lá. Começando o Matapi. E agora, mexicano de machine, hoje vai curtir aqui no Matapi. Daqui a pouquinho tem o nosso show. Família sem limites, vou sair curtir. Família sem limites! Já vai ter tuba ali com a gente. Já vai ter tuba. Equipe Tomboy ali também, no lado de boa. Equipe Tomboy. Gente, sábado a gente já tá tocando até no Coqueiro. E vai ser o encontro do som automotivo na Vila dos Cabos do Coqueiro, Parque Clube. Vai ser sucesso total. Aniversário do Lucas 4.0. Eu sempre te fiz bem, foi mal, mas eu... Olha que tá começando o Matapi. Agora você tem um outro amor, eu sei. Eu louca desisti e você vive em paz. Não foi certo ver você com ela se amar. E tu canta assim, família Black. Eu vou no som do maremoto e a família Black. Agora vou curtir maremoto. Joga a mãozinha pra cima, família Black, vai. Família Black, família Black. Curtir maremoto. Família Black, família Black. Com DJ Mamute e Marcos Paul. Eu vou curtir com DJ Franco Cider. Agora vou curtir maremoto. Fazer parceiro Doutorzinho ali com a gente, toda a galera. Pra cima, garoto! Bora lá, Dudu! Olha que tá começando o Matapi, tá começando! A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team. Parceiro Adinho ali com a gente, e... família Black, meu irmão! Agora você tem um outro amor, eu sei. Tô louca, desisti e você vive em paz. Parceiro Luciano, DJ Maurício, também na área. Parceiro Bino, tá doendo aqui. Parceiro Ivaldo, Curió. Você, o Vecino da VN, tá na área. Eu vou no som do Maremoto e a família Black. Agora vou curtir Maremoto. Mais uma! Vai, vai, vai! E muita gente vem chegando pro Matapi. E o Matapi tá sem doine, já tá naquele jeitinho, vai nas equipes. Bora formar o Matapi! Alô, Belly! Daqui a pouquinho eu quero as mulheres aqui no palco pra dançar funk, meu irmão. Lia e a Bia ali com a gente, as meninas, na Vila do Escamando com a gente. Olha que tá começando o Matapi! Parceiro DJ Leozinho ali com a gente, alô Leozinho, um abração do Duda e do Chama, seu parceiro! Olha que o Matapi já tá ficando daquele jeitinho. Logo mais concurso de funk. E tem logo mais tem nosso show. O DJ Duda e Chaves do Codicila vai detonando. Assim, será que tem alguém do Paysandu hoje aqui? A galera do Paysandu faz barulho! E a galera do Rimo joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai começando o nosso esquema, logo mais tem o nosso show! Olha que tá ficando aquele jeitinho o Matapi. Eu quero ver só vocês, soltando a voz assim, ó. Respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Só vocês. Equipe Tomboy ali com a gente. Ela já vai ter duas sem limite. As atitudes da Vila Maranhão. Para tudo. Não para, agora que tá começando o Matapi. Rapaziada. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. Não para. Olha que tá ficando bonito o Matapi. Daqui a pouquinho o concurso de funk pra as meninas. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Vou que a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei a piazinha ali com a gente. Nascendo o Daniel ali com a gente. É o Daniel. O Doutor Cílio só no apoio. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Vai tomando. Parar de tomar conta da minha vida. Vai, pariu. E deixa na batida. E deixa na batida. Quem é do Paysandu, joga o Brasílio pra cima aí. Quem é do Paysandu, vai jogando o Brasílio pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá. A galera do Paysandu dá um grito. E a galera do Rimo faz barulho. A galera do Rimo joga o Brasílio pra cima aí. E bate na palma da mão. A galera do Leão, na palma da mão. E tchá, tchá, tchá. Quem é do Corinthians, joga o Brasílio pra cima aí. Quem é do Corinthians faz barulho. E quem é do Flamengo joga o Brasil pra cima aí. Quem é do Flamengo aí? Joga o bracinho pra cima. Bora começar e bora começar. DJ Jefferson e Duda, vai! E essa aqui, ó. Parceiro Curió tá na área, bora Curió! E a galera de Tupanema, meu irmão, vai! Olha, Curió! Canta assim, ó. Tá começando o Matapi. Era trancado e eu já sei o porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no... Um abraço, meu parceiro Pingo, dentro do meu Juju, tá na área. Sua atitude. Curtindo aqui já, tá sonho duda, tá só na manhã. Se eu peço pra alguém. Pingo e o John John no Parada Prime. Polícia Militar fazendo nossa segurança hoje aqui na Praia do Caripim. Polícia Militar sempre com a gente. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Parceiro Babico tá na área. E a galera da Vila São Francisco, hein? Aqui com a gente tá colando muito gelo. Vai trabalhando reduzindo nosso zoadinho. O Caripi. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Bora tocar mais uma, assim vai! DJ Jefferson consagrado. E o Matapi daquele jeitinho, meu irmão. Eu demorei 1, 2, 3 muitos anos pra perceber tudo que eu preciso. Um abraço, galera do Kumaru, já tá na área, hein? Eu invento. Galera do Kumaru aqui no lado. Fiz muitas viagens buscando milagres, quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas longe de mim, quando a solução era você. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o tempo apaga. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o vento desaba. Você não sai da minha cabeça. Não, você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Não, não, não. E essa aqui, ó, a galera vai curtindo só na manhã. DJ Jefferson, DJ Duda. Eu polícia militar fazendo nossa segurança hoje aqui no Matapim. E só quem sabe vai soltando a voz assim. Eu prometo nunca mais vou te magoar. Não se preocupe, amor, a tristeza não vai voltar. Já estou preparado. Agradecendo a Pode Chegar que tá começando o Matapira aqui. Um pouquinho de concurso de funk pras meninas. Solteiro, joga o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Só quem é que tá solteiro, joga o bracinho pra cima aí. Bate na palma da mão e tchá, e tchá. E só quem não deve nada pra ninguém, joga o bracinho pra cima aí. Bora tocar essa aqui, vai. Preta e toda a galera acabou de chegar aqui com a gente. E a gente abraça com muito carinho. Boa, galera, eu quero é curtir. Dança bebendo uma boa, eu vou me divertir. Essa festa contagiante. E esse som mexe com a gente. Vem dançar comigo. Um abraço, galera da Cidade Nova. A noite vai tá por aqui com a gente, só na boa. Usa minha boca, me faz delirar. Só de boa, hein? Hoje eu vou me apaixonar. DJ Jefferson consagrado. Mixando as melhores pra galera. Sigo da ostentação. Mandando só as balas, mexe com meu coração. Com você, hoje eu vou até o amanhecer. Vem comigo, eu vou te enlouquecer. Essa aqui é do Dudu e do Jefferson, meu irmão. Família Sem Limite já vai ter tuba. DJ Jefferson consagrador e dura ostentação. DJ Jefferson consagrador e dura ostentação. Galera do Zé Maria. DJ Jefferson consagrador. Tá por aqui com a gente. E dura ostentação. Só na boa. DJ Jefferson consagrador. Parceira Gilã ali com a gente. Equipe Tomboy ali também com a gente. A Preta ali marcando o Brasil. Acabou de chegar, né, Preta? E essa aqui vai. Tchau, tchau. Canta assim, só que é filho de Deus. Vai soltando a voz com tudo e o Jefferson. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como esse mundo gira. Galera de Belém do Pará ali com a gente, obrigado do carinho. A presença de cada um de vocês. E a mima, acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. A Balúcia que tá aqui com a gente também. Passeios de Belém do Pará que vieram correr aqui no Matapim, toda a galera, mesmo. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu destino. Abraço a galera de Santa Maria. Tá por aqui com a gente, só na boa. Poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. O Rato, o Jogri e o Jorge e a galera do Barreiro tá com a gente. A galera do Barreiro tá só de boa. Aqui com a gente, hein? Não contou que pudesse mudar, que viria me amar. A galera do Cidade Nova também com a gente. A galera do Cidade Nova ali com a gente. Pevecino, tá vendo? Olha a pressão. Diretor Curió, meu irmão. Mão, prova do seu despre... E o bracinho vai pra cima. Vai e joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, vai. Apaga a luz que tá ligada. Só quem gosta do escurinho, joga o bracinho pra cima aí. Apaga a luz que tá ligada. Apaga a luz que tá ligada. Olha que tá começando o Matapim. Bem, bem, bem. O DJ tá tocando. Ei, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho. Marcelo Josiel tá na área. E o bagulho tá louco. Bora corta! Minha amiga Larissa. Equipe Tomboy tá na área da Vila Maranhão. Santorini. Minha amiga também Marluce. O Adilan. Sem limite, está de boa. Pra cima! Os fugitivos do cloco já estão no agito. Todo no estilo, curtindo no crocodilo. Codidinho, pressão no comando do animal. Tem pra 13 malandro, e as novinha passa mal. Fugitivos do cloco, sempre na pressão. Nós não passamos sufoco, aqui só tem. E essa aqui, vai! As mulheres. Moleque é monstrão, curtindo com os fugitivos. Hoje deu bom nesse festão. E o bagulho tá louco, nós põe pra engordar. Onde tiver o crocodilo, com certeza estamos lá. E o bagulho tá louco, nós põe pra engordar. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. E o bracinho vai pra cima das mulherada aí, meu irmão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E o bracinho vai pra cima, mão, batendo na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora tocar mais uma, bora. Bora girar, gira na palma da mão. Tchau, tchau. Chama aquela bandida. Só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido não, meu irmão. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra amiga bandida, vai. Que tá do teu lado. A bandida que tá do teu lado. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. E aí, são vocês? Tá esperando, já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá. O Matapim tá ficando lotado, meu irmão. A culpa não foi minha. A culpa foi do Jefferson. Eu tava tocando aí, já viu, é rock doido. Parceiro seco ali com a gente. Família Black sempre, meu irmão. Já viu, é rock doido. Toca o sax e vai assim. Essa batidinha é maneira. E o caqueado vai! Olha que tá ficando bonito hoje no Matapim! O rock vai endoidando, meu irmão! O Daniel ali com a gente, alô Daniel. É DJ Mel, um exemplo. Olha que o bagulho tá doido. Vai. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil. Avisa todo mundo do Caripi com tudo e o Chapo tá no Matapim. E o Matapim tá ficando daquele jeitinho. Ai, que me solta. Bora, família Black, joga a mãozinha pra cima. Joga. Que bora da tona! Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você debaixo do meu cobertor. Sei. As mulheres aí que estão afim de dançar funk, pode se organizar aí que daqui a pouquinho aqui no palco vai começar, começar a brincadeira. Que te vi com outro alguém, doeu demais. Deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza. Equipe dança nada de ano. Equipe Tanza, nada de a preta ali com a gente, toda a galera. Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo mundo. Bora tocar essa aqui pra galera, bora detonar, vai e detonar. Bora tocar as marcantes também que a galera dá valor, hein? DJ Jefferson, DJ Duda, Barba Tapina, Praia do Caribe. Bora meu parceiro Jonas, o cara tá só na boa. Um abraço, uma boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Tá subindo esse desgraçado, né? Aroma. Vem marcar presença com tudo e o Jefferson aqui no Matapi. Achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não... Marcelo Jojo! Ali com a gente, olha o Jojo! Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca, ensaiada... Parceiro Babico! E a galera da Vila São Francisco já tá na área! Eu te usei, te iludi, te enganei, o pior. Deixa o Sonic vem chegando aqui, a galera de Bacarina! Eu não, eu te usei. Daqui a pouquinho as meninas vão dançar um funk aqui em cima. Enquanto isso a gente toca uma marcante, vai! Alô, MC Jason! Cuidado com o neguinho beijoqueiro, hein? Eu falei que o Matapi vai superlotar, meu irmão! Eu que planejei contigo uma vida inteira, que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Um abraço também a Francisca e toda a galera de Belém do Pará, Francisca! Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com... A Francisca e toda ela de Belém do Pará, meu irmão. A Eduarda ali com a gente também. Nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. E eu? Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. E o quê? Mente também. Bora, Curió! Que parecia verdade. Garçom, alô garçom, uma mesa aqui na frente do palco, alô garçom. Bora tocar mais uma que é marcante. Essa distância me mata. MC Gerson tá na área da toda a galera. Ontem no Rock Doido GDI, hein? Aniversário do Alan Breno. E a galera curtiu com a gente. E hoje aqui na Praia do Caribe. É sucesso total, hein? E dizer a você do meu amor. Bora, Pingo, bora, Jundjum! Parceiro Adirlan aqui no Ladino, Marluce. E a galera também da equipe Tomboy no Ladino. Sofrendo e chorando por ti. O Cota de graça. A Bruna também tá na área. Pode ter um fim. Que bonito, a galera vem chegando de mansinho. Daqui a pouquinho concurso de funk pras meninas. E o Matapi daquele jeitinho. Bora tocar mais uma. a pouquinho tem um rock doido pra galera. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. E aí a galera que dá valor na arte marcante, parece que esquece. A gente vai tocando assim, só na boa, hein? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. As meninas lá da praia da Fazendinha ali com a gente, meu irmão. Te fiz chorar, meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma. Jefferson Consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar agora. Já tá rolando as marcantes, hein? Fiz tudo por você. Hoje eterno do Melody de Paragominas ali com a gente. Hoje eterno ali com a gente, meu irmão. Meu Trajigão, Paragominas com a gente. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu. Galera do bonde dos curinhos, do pioneiro, tá na área. Parceiro Simon, Simon Teixeira. Parceiro Ninja, o Felipe. Parceiro Lucas. Aqui com a gente, só na Mani. Problemático, tá na área. Parceiro Dick, o Lucas. Amor. Parceiro Diel, também tá de boa. Galera, já tá de boa aqui na frente. Galera, também da família Black. Bora tocar mais uma marcante pra galera. É pra tocar no coração da galera. Pra relembrar. De Barcarena tá com a gente. Olha o neguinho beijoqueiro, tá doido pra dar um beijo hoje. Aniversário. Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca. Parceiro Fabrício. E a galera de Barcarena, os transarianos já tá na área. Os transarianos, bora. Parceiro Babi, que é a galera da Vila São Francisco, tá de boa. Bora girar, bora girar, vai. Olha que marcante boa. Tocando o coração da galera Matapi. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me... Isso quem sabe vai soltando a voz assim. Daqui a pouquinho tem a nossa pressão. Tem um show das meninas aqui no palco. Tá começando, Matapi. Sei que você me completava, mas agora você se foi. E não puxou em nosso amor. Achei o Charlie, o Oni, o Fábio. Olha, vou te provar do mar, pode crer. DJ Louro Mixi, tá na boa. Esperando a sua volta, o meu gol. Charlene também tá na área. E você deixou de lado. Yuni, tá de boa, bora Fábio. Toca tem de Júnior Clean. Nossa canção que ela vou, que eu vou lembrar. Nós dois. Banda da Rosa. A minha liberdade aqui com a gente, parceiro Leandro. O Henrique, parceiro Negão, também tá de boa. Mas em mim, não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me... Parceiro Pato Rouco, da Desmarcante. Vamos dar 87.9, Mariana FM, pra Bruna na Onda. Não pensa em nada. Se liga de segunda festa, das 13 às 15, programa da Onda da Mariana. Mas agora você se foi e não puxou em nosso ar. Galera, também do Vendo Peso, tá na mana. Galera de Belém, tá com a gente, hein? Parceiro Neguinho, Vice Gerson, amiga Jéssica, tá na área. Toda noite, parceiro Bruno. O Vinícius também tá na área, o Vitinho. A Evelyn tá na área. Parceiro Kevin, o Fabrício e a galera de Barcarina. Olha o Missy Gerson. Nossa canção que ela vou, que eu vou lembrar. Nós dois. DJ Jefferson, DJ Duda, vai. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. O Missy Gerson falou que vai dar uma palhinha aqui. Noite, vamos mais. O Missy Gerson. Esperando a sua volta. Vai fazer uma rima pra galera daqui a pouquinho, né? Meu parceiro Lucas Teixeira, da família Black aqui com a gente. Família Black sempre, meu irmão. E toca na batida, e toca na batida. Jefferson em Duda. Bora começar, bora começar. Vai! Hoje aqui no Matapim tem Jefferson em Duda. Avisando ela que dia 15, próximo sábado, vamos estar no Coqueiro Park Club. Aniversário do Lucas 4.0. E a gente vai estar detonando por lá, beleza? DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.